O repertório novo do Naldo. Ela ligou. Disfarçou e fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz. Tava arrependida e eu aqui largado. Ligamos por bobagem. Ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela me jurar. Calma, amor. Jura-me que vai voltar pra mim. Jura-me que chora de saudade. Jura-me que ainda sou o seu bebê. Jura-me que morre de vontade de me ver. Chora, coração. Ela ligou. Disfarçou e fez que ligou errado. Mas eu senti pelo tom da sua voz. Tava arrependida e eu aqui largado. Ligamos por bobagem. Ela surtou. Mas vou lhe perdoar se ela me jurar. Calma, amor.